Fecheiro 17, página 152. Gray lançou um suspiro. Incapaz de dar uma resposta adequada, deixar a Fraser ir-se embora. Só mais tarde, naquela noite, depois de ter tido finalmente o bom senso de formular as perguntas para si mesmo, em vez de interrogar o prisioneiro, é que chegou a uma conclusão. Que teria feito ele, Gray, se Fraser não tivesse regressado? Naturalmente, o seu próximo passo teria sido procurar os seus familiares. Talvez tivesse procurado refúgio ou ajuda entre eles. E essa era a solução, sem dúvida. Gray não participara na subjugação das terras altas. Ficara colocado em Itália e em França. Mas tivera notícias do que acontecera nessa campanha. Vira as pedras queimadas de muitas casas em ruínas ao seguir para norte, em direção a Ardsmuir. Entre os escoceses das terras altas, a lealdade é um valor lendário. Um montanhês que tivesse visto essas casas em chamas bem poderia sujeitar-se à prisão, ser acorrentado e açoitado, mas iria sempre salvar a família de uma visita indesejada dos ingleses. Gray endireitou-se para recolher a pena e voltou a molhá-la no tinteiro. Creio que conheces o temperamento dos escoceses. É pouco provável que o emprego da força ou as ameaças induzam Fraser a revelar o paradeiro do ouro, se é que ele existe. Decidi, então, ficar a conhecê-lo formalmente, na sua capacidade de chefe dos prisioneiros escoceses, na esperança de recolher alguma pista nas nossas conversas. Até agora o ganho foi nulo. Devo então enveredar por outra abordagem. Devido a razões óbvias, não pretendo fazer disto um assunto oficial. Era perigoso chamar a atenção para um tesouro que bem podia ser imaginário. As hipóteses de os planos saírem furados eram grandes. Em seu devido tempo, se o ouro fosse encontrado, informaria os seus superiores e recolheria os louros. Deixar Ardsmuir de volta à civilização. Por isso recorro a ti, querido irmão, para que me ajudes a averiguar tudo o que for possível a respeito da família de James Fraser. Rogo-te, não alarmes ninguém com estas investigações. Se existem esses vínculos familiares, prefiro que, de momento, desconheçam o meu interesse. Agradeço-te profundamente os esforços que possas realizar em meu favor. Molhou a pena, uma vez mais, e assinou com um pequeno floreado. Teu humilde servidor e afetuosíssimo irmão, John William Gray. 15 de maio de 1755. Como estão os homens enfermos de gripe? Perguntou Gray. O jantar tinha terminado, assim como a conversa sobre literatura. Chegara a hora de falar de negócios. Fraser olhou com desdém para o cálice de xerez, que era a única coisa que ele aceitara para beber. Ainda não o provara, apesar de a refeição ter terminado há algum tempo. Não muito bem. Tenho mais de 60 homens enfermos, dos quais 15 estão em muito mau estado. Hesitou. Poderia solicitar-vos... Não prometo nada, Sr. Fraser, mas pode pedir, respondeu Gray formalmente. Também ele mal provara do seu xerez. Tampouco tocara no jantar. Andou com um nó no estômago durante o dia todo, causado pela expectativa. Jamie fez uma pausa para ponderar as suas possibilidades. Não obteria tudo. Convinha apontar ao mais importante, mas deixando espaço para que Gray recusasse alguma das suas petições. Precisamos de mais cobertores, comandante, mais fogo e mais comida e medicamentos. Gray fez girar o xerez no copo, observando os reflexos do fogo no vértice. Primeiro, os assuntos comuns, recordou-se. Haverá tempo para o resto. Temos só 20 cobertores de reserva nos armazéns, respondeu. Mas pode levá-los para os que estejam mais doentes. Temo que não possa aumentar as rações de comida. Os ratos estragaram uma boa parte. E com o afundamento do depósito, há 2 meses, perdemos outra grande quantidade. Os nossos recursos são limitados e... Não se trata de quantidade, interveio rapidamente Fraser, senão do tipo de alimentos. Os que estão muito enfermos não podem digerir com facilidade o pão e a papa. Não se poderia procurar algum substituto? Gray levantou uma sobrancelha. E que sugere, Sr. Fraser? Não conta a prisão com uma soma para comprar carne de bovino salgada, nabos e cebolas para o refogado de domingo? Sim, mas com essa soma devemos comprar as provisões do próximo trimestre. O que sugiro, comandante, é que utilize esse dinheiro agora para proporcionar caldo e refogado aos enfermos. Os que estão sãos renunciam de boa vontade à sua porção de carne durante os 3 próximos meses. Gray franziu a testa. Mas não ficarão debilitados os prisioneiros pela falta total de carne? Não ficarão incapacitados para trabalhar? Os que morrerem de gripe não trabalharão, sem dúvida, disse Fraser. Gray emitiu um breve suspiro. É verdade. Mas os que ainda estão sãos não poderiam por muito tempo prescindir das suas rações? E abanou a cabeça. Não, Sr. Fraser, creio que não. É preferível que os enfermos corram risco de morte a expor outros tantos à enfermidade. Fraser era um homem teimoso. Baixou a cabeça. Depois levantou-a para lançar outra tentativa. Nesse caso, major, peço que, já que a coroa não pode fornecer os alimentos adequados, permita-nos caçar. Caçar? As sobrancelhas claras de Gray elevaram-se de estupefação. Dar armas e permitir que vagueiem pelos campos? Pelas barbas de Cristo, Sr. Fraser. Não creio que Cristo sofra de escorbuto, major, replicou Jamie secamente. Os seus dentes não correm nenhum perigo. Ao ver que Gray torcia a boca, relaxou um pouco. O alcaide fazia sempre o possível por reprimir o seu sentido de humor. Sem dúvida pensava que isso punha em desvantagem. No seu convívio com Jamie Fraser, assim era. Motivado por aquele gesto revelador, Jamie insistiu. Nada de armas, major, nem de vagabundagens. Dar-nos-á licença para instalar armadilhas no Urzal, ali onde cortamos turfa? E para ficarmos com o que apanharmos? De vez em quando, um prisioneiro armava uma armadilha, mas quase sempre eram os guardas que ficavam com a presa. Gray respirou fundo e bufou lentamente, pensativo. Armadilhas? Não precisa de materiais para a construção dessas armadilhas, Sr. Fraser? Só um pouco de barbante, major, assegurou-lhe Jamie. 10 ou 12 novelos de qualquer tipo de barbante. O resto fica por nossa conta. O inglês esfregou a bochecha, refletindo. Por fim, assentiu. Muito bem. Afundou a pena no tinteiro e escreveu algo. Amanhã darei as ordens oportunas. Quanto às outras petições? 15 minutos depois, tudo estava terminado. Jamie recostou-se na cadeira, suspirando, e tomou, por fim, um gole de xerez. Fizera por isso. Tivera autorização não apenas para usarem as armadilhas, mas também para que os cortadores de turfa pudessem trabalhar uma meia hora extra por dia, e cada fardo adicional iria ser distribuído pelas celas para alimentar aí o fogo. Não lhes foram fornecidos medicamentos, mas fora permitido a Sutherland enviar uma mensagem a uma prima sua em Ullapool, cujo marido era boticário. Se o marido da prima estivesse disposto a enviar medicamentos, os prisioneiros poderiam ficar com eles. Um decente serão de trabalho, considerou Jamie. Bebeu outro gole de xerez e fechou os olhos, apreciando o calor que recebia no rosto. Gray, que o contemplava, viu que os seus largos ombros se curvaram um pouco ao afrouxar a tensão, agora que tudo estava assente. Isso, pensava Fraser. Muito bem, disse para si mesmo, bebe o teu xerez e relaxa. Quero apanhar-te completamente desprevenido. Curvou-se para a frente para pegar no decantador e sentiu dobrar-se a carta que Hall lhe enviara, guardada no bolso interior do casaco. O coração bateu-lhe mais depressa. Um pouco mais, Sr. Fraser? E diga-me, como tem passado a sua irmã ultimamente? Viu que Fraser abria bruscamente os olhos, o rosto pálido. Como andam as coisas em Lallybroch? É assim que se chama, não é verdade? Gray afastou do cantador, mas sem afastar os olhos do seu hóspede. Não saberia dizer-lhe, major. A voz de Fraser soava serena, mas os seus olhos reduziram-se a pequenas ranhuras. Não? Atrever-me-ia a dizer que por agora não há problemas, graças ao ouro que lhes proporcionou. Os ombros largos de Jamie ficaram subitamente tensos, avolumando-se sob o casaco maltrapilho. Gray pegou numa das peças de xadrez e passou-a descontraídamente de uma mão para a outra. Suponho que o Ian, assim se chama o seu cunhado, segundo creio, Ian saberá dar-lhe bom uso? Fraser tinha voltado a dominar-se. Os olhos azuis olharam-no diretamente. Já que está tão bem informado sobre os meus vínculos familiares, major, disse sem se alterar, sabe também que o meu lar está a mais de 160 quilômetros de Ardsmuir. Poderia explicar-me como podia cobrir duas vezes essa distância em apenas 3 dias? Gray fixou os olhos na peça de xadrez, fazendo-a rodar preguiçosamente de uma mão para a outra. Pôde encontrar-se no Urzal com alguém que levasse à sua família o ouro? Ou indicações sobre a sua localização? Fraser bufou. Em Ardsmuir. Que probabilidades haveria, major, de me encontrar, por acaso, com uma pessoa nesse Urzal? E que essa pessoa fosse alguém a quem eu pudesse confiar uma mensagem, como sugere? Pousou o copo, resoluto. Não me encontrei com ninguém, major. E por que devo eu confiar na sua palavra, Sr. Fraser? Gray deixou que a sua voz destilasse um considerável ceticismo. Levantou os olhos, as sobrancelhas franzidas. Fraser corou levemente. Nunca ninguém teve motivos para duvidar da minha palavra, major. Disse muito tenso. Como não? O enfado do inglês não era de todo fingido. Não me deu talvez a sua palavra quando ordenei que lhe tirassem as correntes? E cumpri. Cumpriu. Os dois endireitaram-se nas cadeiras e olhavam-se com fúria por cima da mesa. Pediu-me 3 coisas, major, e respeitei esse acordo à risca. Gray bufou com desdém. Sim, Sr. Fraser. Diga-me então o que foi que o levou a desprezar subitamente a companhia dos seus camaradas e a procurar a dos coelhos da charneca. Já que me assegura que ali não encontrou ninguém, até me dá a sua palavra de que assim foi. Sim, major, disse Jamie, cerrando um punho. Dou a minha palavra de que assim foi. E a sua fuga? Quanto à minha fuga, major, não revelarei nada. Permita-me falar com clareza, Sr. Fraser. Faço questão de supor que é um homem de bom senso. O que tenho é um profundo sentido da honra, major. Asseguro-lhe. Gray percebeu a ironia, mas não reagiu. O facto é que, Sr. Fraser, pouco importa se teve ou não contacto com a sua família, e lhes falou a propósito do ouro. Poderia tê-lo feito, E essa possibilidade justificaria que eu enviasse um grupo de dragões para fazer uma inspeção a fundo em Lalibroch e prender e interrogar os seus familiares. Do bolso do peitilho tirou uma folha de papel que continha uma lista de nomes. Ian Murray, seu cunhado, creio. Jenny, esposa deste, sua irmã, parece-me. Os filhos de ambos. James, assim chamado em honra de seu tio, suponho. Margaret, Catherine, Janet, Michael e Ian. Que prole, comentou num tom depreciativo. Que punha os seis pequenos Murray à altura de uma vara de leitões. Os três rapazes mais velhos têm a idade suficiente para ser presos e interrogados juntamente com os pais. Como sabe, esses interrogatórios não costumam ser brandos, Sr. Fraser. Era verdade. E Jamie sabia-o. Fechou os olhos brevemente e voltou a abri-los. Grey recordou-se por um instante de Query, dizendo: se jantar a sós com esse homem, não lhe vira as costas. Arrepiou-se-lhe o cabelo da nuca, mas Grey conseguiu dominar-se e sustentar os olhos azuis de Fraser. O que deseja de mim? A voz de James soava grave e rouca de fúria. Mas o escocês permanecia imóvel, como uma figura talhada. Grey respirou fundo. Quero a verdade, disse, e aguardou em silêncio. Podia permitir-se a espera. Por fim, Fraser voltou a olhá-lo. A verdade. De acordo, tomou alento. Respeitei a minha palavra, major. Repeti fielmente tudo o que o homem me disse naquela noite. O que não revelei foi que uma parte do que ele disse fazia sentido para mim. Muito bem. Grey permanecia muito quieto, sem se atrever a fazer um gesto que fosse. E de que forma fazia sentido para si? Eu cheguei a mencionar-lhe a minha esposa. O prisioneiro parecia pronunciar as palavras à força, como se doessem. Sim, disse-me que tinha morrido. Disse que tinha partido, major, corrigiu Fraser suavemente, sem afastar os olhos do peão. É provável que tenha morrido, mas... Deteve-se e engoliu a saliva antes de prosseguir com mais firmeza. A minha esposa era curandeira, uma encantadora, como dizemos nas terras altas. Mas mais do que isso, era uma dama branca, uma mulher sábia. Levantou brevemente os olhos. A palavra gaélica é Bandruith. Também significa bruxa. A bruxa branca? O alcaide também falava com suavidade. Foram as palavras desse homem, referindo-se à sua esposa? Ocorreu-me que podia assim ser. E nesse caso, os seus ombros largos encolheram-se levemente. Eu tinha de ir para ver. Como sou bom de ir? Também deduziu isso das palavras do vagabundo? Grey inclinou-se para a frente, curioso. Não muito longe daqui há um altar em honra de Santa Brígida. A Santa Brígida também chamavam a Dama Branca, explicou levantando os olhos. Ainda que o altar ali estivesse muito antes de a santa chegar à Escócia. Compreendo. E por isso supôs que as palavras do homem não se referiam só à sua esposa, senão também a esse lugar? Não sabia, repetiu Fraser. Não podia saber se tinham algo a ver com a minha esposa, se a bruxa branca só se referia à Santa Brígida, ou nenhuma das duas coisas. Mas tinha de ir. A pedido de Grey, descreveu o lugar em questão e a maneira de chegar lá. O altar em si mesmo é uma pedra pequena, com a forma de uma cruz antiga, tão desgastada pelo céu aberto que as marcas mal se notam, ergue-se sobre um pequeno pedestal, meio enterrado no urzal. No pedestal vêem-se pedrinhas brancas, enredadas às raízes das urzes que crescem na ribeira. Crê-se que nessas pedras há grandes poderes, comandante, explicou, vendo a expressão desconcertada do inglês. Mas apenas quando são usadas por uma dama branca. Compreendo. E a sua esposa? Gray fez uma pausa delicada. Fraser abanou a cabeça. Isso nada tem que ver com ela. Foi-se, sim. Ainda que falasse em voz baixa e controlada, Gray percebeu uma nota de desolação. E o ouro, Sr. Fraser? Perguntou serenamente. O que lhe aconteceu? Estava ali. Foi a resposta seca. O quê? Gray endireitou-se na cadeira, olhando-o fixamente. Encontrou-o? O escocês torceu ironicamente a boca. Encontrei. Era realmente o ouro que Luís enviou a Carlos Stewart? Gray sentia a excitação na sua corrente sanguínea, imaginando-se já entregar o ouro aos seus superiores em Londres. Luís nunca enviou ouro ao Stewart, assegurou Fraser. Não, major. O que encontrei no pedestal da Santa foi ouro, mas não de cunho francês. Tinha achado uma caixa pequena, que continha umas poucas moedas de ouro e prata, e um saquinho de pele, cheio de joias. Joias? De onde diabo saíram? Fraser lançou-lhe um olhar de leve desesperação. Não tenho a mais pequena ideia, major, disse. Como posso eu saber? Claro que não. Gray tossiu para dissimular o seu abalo. Evidentemente. Mas esse tesouro onde está agora? Atirei-o ao mar. Gray ficou estupefacto. Atirei-o ao mar, repetiu Fraser, paciente. Os seus olhos oblíquos sustentaram o olhar do alcaide. Ouviu falar de um lugar chamado Caldeirão do Diabo, major? Está a 800 metros do pedestal da Santa. Porquê? Porquê é que fez isso? Insurgiu-se Gray. Não faz sentido, homem. O sentido que fizesse não me interessava muito, major, explicou Fraser suavemente. Fui com uma esperança. E desaparecida esta, o tesouro não era para mim, senão uma caixa de pedras e bocados de metal. Não me servia de nada. Arqueou ironicamente uma sobrancelha. Mas também não fazia sentido pô-lo nas mãos do rei Jorge. Por isso, atirei-o ao mar. Gray deixou-se cair para trás, no encosto da cadeira, servindo-se mecanicamente de outro copo de xerez. Fraser contemplava o fogo, com o queixo apoiado no punho. O seu rosto tinha voltado à impassibilidade habitual. Gray engoliu uma boa quantidade da bebida e recuperou a serenidade. — É um relato comovedor, Sr. Fraser, disse, muito dramático. No entanto, não há provas de que seja verdade. — Mas é, major, assegurou o prisioneiro. Afundou a mão sob a cintura das calças e, depois de remexer por um momento, esticou o punho acima da mesa, esperando. Gray estendeu a mão no ato reflexo. Na sua mão aberta caiu um objeto pequeno. Era uma safira, de um azul tão escuro como os olhos do próprio Fraser, e de bom tamanho. Gray abriu a boca, mas não disse nada. Estava sufocado pelo assombro. Eis a evidência de que o tesouro existiu, comandante. Fraser apontou para a pedra com um gesto da cabeça. Quanto ao resto, lamento dizer, major, que deve aceitar a minha palavra. Mas, disse, efetivamente. Fraser mantinha-se tão calmo como se tivesse estado a conversar sobre a chuva. Conservei esta única pedra pensando que poderia ser-me útil se alguma vez recuperasse a liberdade ou se achasse a oportunidade de a enviar à minha família, pois compreendi, major, Os olhos de Jamie iluminaram-se com uma luz depreciativa. Compreendi que a minha família não poderia aproveitar um tesouro desta espécie sem chamar a atenção de uma maneira nada conveniente. Uma pedra sim, talvez, mas não muitas. O alcaide mal conseguia pensar. O que Fraser dizia era verdade, ainda assim. Como fez para conservar isto? Inquiriu bruscamente. Quando o capturámos, foi criteriosamente revistado. A larga boca de James curvou-se no primeiro sorriso autêntico que Gray lhe tinha visto. Engolia. A mão de Gray fechou-se compulsivamente sobre a safira. Depois depositou-a quase timidamente junto à peça de xadrez. Compreendo. Não duvido, Major, disse Fraser com uma gravidade que só serviu para destacar o brilho divertido nos seus olhos. De vez em quando, uma dieta de insípidas papas de aveia tem as suas vantagens. Gray sufocou um súbito impulso de rir, esfregando o lábio com o dedo. Sem dúvida, Sr. Fraser. Ficou a contemplar a pedra azul. Depois perguntou bruscamente. É católico, Sr. Fraser? Já conhecia a resposta. Quase todos os apoiantes do Stuart eram católicos. Sem guardar a réplica, levantou-se para se aproximar da estante. Procurou a Bíblia encadernada em pele de bezerro e depositou-a sobre a mesa, junto à pedra. Inclino-me a aceitar a sua palavra de honra, Sr. Fraser, disse. Mas compreenda que devo ter em conta o meu dever. O prisioneiro fixou longamente o livro. Depois levantou-se diante de Gray. Percebo, Major. Sem hesitar, pôs a sua mão larga na Bíblia. Juro por Deus Todo-Poderoso e pela sua palavra sagrada que o tesouro é o que vos disse. Os seus olhos brilharam à luz do fogo, escuros e insondáveis. E juro pela minha esperança de chegar ao céu, que agora descansa no fundo do mar.